Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, tá chegando mais um cafezinho, o seu Café Brasil. Aquele programinha feito com carinho, direitinho pro seu radinho, sabia? Pois hoje, prepare-se, nós vamos às trevas. O tema do programa é a ditadura e a censura. E abrimos com uma frase de autor desconhecido. Censura é a reação da ignorância à liberdade. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Quando eu nasci, em 1956, o Brasil tinha na presidência um sujeito interessantíssimo, Juscelino Kubitschek, que prometia fazer em 5 anos o que qualquer outro levaria 50 para fazer. O Brasil era o país do futuro, todos os sonhos eram possíveis, o mundo aplaudia a bossa nova, a televisão dava seus primeiros passos, Brasília era inaugurada, os brasileiros eram campeões mundiais de futebol e de basquete, uma tenista, Maria Esther Bueno, vencia em Wimbledon, Éder Joffre consagrava-se o campeão mundial de boxe, e uma porção de gente fazia acontecer, transformando sonhos impossíveis em realidade. Era fascinante ver a coragem, o senso de oportunidade, a visão dos empreendedores brasileiros. A bossa nova, criada no fim dos anos 50 por artistas como Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ficou marcada como a trilha sonora do governo de Juscelino Kubitschek. O Brasil ia bem e o sentimento de confiança era generalizado. Os principais temas das letras daquelas canções, musicalmente revolucionárias, eram o amor, a beleza e o sorriso da garota mais linda, mais cheia de graça. Mas as coisas iriam mudar um bocado. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata. Uau! Você tá ouvindo Tropicália, a música que deu nome ao movimento que abalou as bases da música popular brasileira em plenos anos de chumbo. Caetano, Gil, Duprá, gente que teve coragem de subverter a ordem cultural no momento em que se podia pagar a irreverência com a vida. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. No pulso esquerdo. Então, foi em 64 que aquela exuberância toda acabou. Quando um golpe, depois o presidente João Goulart, dando espaço a um regime militar que só foi encerrado de forma pacífica com a eleição indireta de Tancredo Neves e a posse de José Sarney como presidente da República em 1985. Nos primeiros anos do governo militar, a economia prosperou e obras faraônicas começaram a ser feitas. Foi o tempo da Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica. O crescimento econômico e o sentimento de anticomunismo em plena Guerra Fria foram dois alicerces importantes para os generais. Mas a face mais negra dessa história foi a restrição às liberdades individuais, principalmente a partir da promulgação do Ato Institucional número 5, o AI-5, Muitos intelectuais e artistas foram exilados e boa parte da classe artística se engajou contra o regime e deu a cara à tapa. Aquele foi um dos períodos mais férteis e turbulentos da nossa música popular brasileira. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Claro que é impossível falar de ditadura e de música popular brasileira sem tocar o hino que Milor classificou como a nossa Marselhesa. Para não dizer que não falei das flores. Já disseram que é para não dizer que não falei de flores. Um poderoso manifesto de Geraldo Vandré, tão forte que até hoje é utilizado nos momentos em que o povo procura demonstrar a sua insatisfação com o governo. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. É, era um tempo bom quando a gente ia pra rua gritar a nossa insatisfação. Como isso passou, né? Pois é. Com os novos tempos, eram necessários conteúdos mais agressivos e politizados. Era o início da época dos grandes festivais da música, a grande atração da TV, que crescia como nunca, ocupando o lugar do rádio como principal meio de comunicação popular. Os festivais eram uma febre e revelaram artistas como Edu Lobo, Caetano Veloso, Elis Regina e Jorge Benjor, que na época era Jorge Ben. Além de Chico Buarque de Holanda, que conseguiu, como poucos, fazer oposição ao regime de forma inteligente, com letras que permitiam várias interpretações e enganavam os censores da época. Mesmo assim, teve que assinar algumas músicas sob o pseudônimo de Julinho de Adelaide. Nada como um tempo após um contratempo pro meu coração, e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando, não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, preme de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, domingo, domingo e de costa. Ela pega e me pisca, belisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você está ouvindo Jorge Maravilha, a composição de Julinho de Adelaide, que na verdade era Chico Buarque, que falava da filha do então presidente Ernesto Geisel. Olha aí, general, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Como já dizia Jorge Maravilha, pregue de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, gosta. Um dos fatos mais importantes para a música ganhar essa dimensão toda foi o aparecimento da televisão, que foi inaugurada por Assis Chateaubriand em 1950. A televisão tornou-se extremamente popular na década de 60, impulsionando a nossa música através dos festivais da canção. O primeiro grande momento da era dos festivais foi, sem dúvida, o segundo festival da Record, de 1966. A disputa acirrada entre Disparada, de Geraldo Vandré, e Théo de Barros, e a banda de Chico Buarque de Holanda, dividiu o público. O resultado final foi o empate das duas canções, sendo que a canção de Vandré anunciava uma tendência mais crítica da desigualdade social. Postura que marcaria uma parte da música popular brasileira. Em 1968, a juventude do mundo se rebelava em vários cantos e continentes. Em Praga, na Checoslováquia, os jovens se rebelam contra um governo autoritário de esquerda. Nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã. Na França, contra o presidente de Gaulle. Nem o governo moderado alemão escapou da ira dos estudantes. No Brasil, o movimento estudantil tinha como alvo a ditadura militar. Mas enquanto o pau quebrava, na televisão rolava o seguinte. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar. Na hora de dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Olha que delícia. Sabe que tinha um lance interessante? Essa propaganda era ao ar todo dia no mesmo horário. E era hora de botar a molecada na cama. Eu tinha que dormir, porque era a hora da propaganda, né? Muito bem. A TV Record serviu de cenário para movimentos artísticos fundamentais na nossa música. Compositores que não abordavam temas contra o sistema acabavam sofrendo represálias de companheiros de profissão. Até o momento em que surgiu um pessoal que botou mais lenha na fogueira e virou tudo de cabeça para baixo. Os tropicalistas. Caetano Veloso, Mutantes, Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé faziam parte do histórico CD Tropicália ou Panis et Circenses. O movimento misturou no mesmo caldeirão muitas influências e estilos e defendeu uma única bandeira, acima de tudo, a liberdade de expressão. Para bom entendedor, um recado claro. A favor da liberdade e contra o policiamento, tanto o político da ditadura como o estético da linha dura da música popular brasileira. Foi um dos momentos mais criativos da nossa história musical. Café Brasil. O grande instrumento da censura foi o Ato Institucional número 5, promulgado pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, foi a dura resposta a um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, pedindo às jovens brasileiras que não namorassem oficiais do Exército. Esse arquivo do discurso não existe mais, mas um ator, há um tempo atrás, interpretou, e eu vou trazer para vocês um trechinho. Imaginem só a pancada que não foi um discurso desse nível sendo ouvido pelos militares. Meu presidente, senhores deputados, todos reconhecem, ou dizem reconhecer, que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Pesado isso, né? Palavras duras do deputado, tão duras que geraram um pedido do ministro da Justiça para que ele fosse processado. O pedido foi negado numa sessão histórica da Câmara em 11 de dezembro de 1968, que terminou com os deputados cantando o hino nacional. E dessa negativa nasceu o dragão. Era o ato institucional número 5. Mas essa era a censura institucional. havia um outro tipo de censura, aquela exercida pelas massas, que é tão tinhosa quanto a oficial. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Você tá ouvindo? É Proibido Proibir, que foi apresentada por Caetano Veloso no 3º Festival Internacional da Canção, organizado pela TV Globo em 1968, e foi criado com o intuito de concorrer com os festivais da Record de São Paulo. Quando Caetano, acompanhado pelos Mutantes, é recebido com vaias, ofensas, ovos e tomates, surge um dos momentos mais marcantes da história da música popular brasileira. Caetano responde com um discurso radical que ficou para a história dos festivais. Ouça só. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada! Pessoa. E hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir, foi Gilberto Gil. E fui eu, não foi ninguém, foi Gilberto Gil e fui eu. Tava louco da vida o Caetano. Enquanto isso, os Mutantes tocavam de costas para a plateia. O discurso é longo, mas foi uma loucura o que aconteceu ali. Era a censura do povo contra a novidade, a guitarra entrando na música popular brasileira. Muito bem. Eu vou continuar aqui porque o discurso é uma loucura. Quem quiser ouvir, me manda um e-mail aí que eu até tenho esse arquivo. Vamos lá. Com o endurecimento do regime, os festivais foram perdendo a força. E mesmo assim continuariam revelando nomes talentosos, como Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Walter Franco. Nosso maluco beleza Raul Seixas também conseguiu driblar com beleza e ironia a ditadura, como na sua música Ouro de Tolo. Um deboche inteligente com as conquistas materiais da classe média com o Milagre Brasileiro. Mas um outro maluco beleza explodiu com uma provocação que pouca gente percebeu. É, pra quem pensou que o Bloco na Rua do Sérgio Sampaio era um bloco de carnaval, muda tudo quando a gente coloca sob a perspectiva da contestação do regime. Você ouve aqui uma gravação do Sérgio Sampaio em 1973, durante o festival Fono 73. Tinha um monte de sensores controlando os microfones e o Sérgio estava enlouquecido. É, eu tenho essa cena num DVD fabuloso chamado Fono 73, é inesquecível. Mas a censura se fazia presente de muitas formas. Uma das mais bizarras era quando a gravadora lançava música usando artifícios de estúdio para encobrir as palavras que não podiam ser ditas, como, por exemplo, os aplausos de uma plateia falsa. Era um estupro musical que até hoje não entendo como é que foi justificado. Ouça só. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agonizando uma paixão vadia. Você reparou, hein? Você tá ouvindo Bárbara, composição de Chico Buarque e Caetano Veloso. Essa versão foi publicada com a censura no verso onde Caetano canta "e mergulhar no poço escuro de nós duas". Botaram em cima um aplauso que não existe. Era uma evidente alusão a uma relação homossexual que não podia ser admitida no início dos anos 70. Fala a verdade, é ridículo, não é? Vamos escutar de novo essa baixaria. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agonizando. É ridículo, né? Mas o tempo passou em 78, no final de 78, Ernesto Geisel revogou as 5. Depois veio aquela pressão, greves do ABC, estudantes nas ruas. João Batista Figueiredo, o general, assinou o decreto da anistia e encerrou um momento difícil do Brasil. Começaram a voltar os brasileiros que estavam lá fora. E mais uma vez, essa luta ficou imortalizada pela música. O bêbado e equilibrista. De Aldir Blanc e João Bosco, na voz de Elis Regina, foi um grande sucesso. Pois eu vou trazer aqui uma loucura para você, um presente. Você vai ouvir o Bêbado e Equilibrista com o MPB4 e ninguém menos que Betinho, o irmão do Enfio, aquele que é citado na letra da música e que foi um dos símbolos do fim dos anos de chumbo. Agora quem vai cantar ela sou eu. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua tal qual a dona do bordel. E assim, ao som do MPB4 e o Betinho cantando Bêbado e Equilibrista, que o Café Brasil de hoje vai embora. O que aconteceu em 64 foi uma revolução, hein? Ou foi um golpe? Tem gente que aposta que a ditadura foi necessária, tem gente que odeia falar dos militares. As mortes causadas pela direita são mais ruins que as causadas pela esquerda, hein? Como seria o Brasil se não tivesse acontecido a ditadura? Perguntas, perguntas, perguntas. Com Lalá Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Quase irreverências mil. No programa de hoje tivemos Caetano Veloso, MPB4 com Betinho, Chico Buarque e Julinho de Adelaide, Sérgio Sampaio, Geraldo Vandré, Tom Jobim e Vinícius. E aí, gostou, hein? Quer baixar para ouvir no seu computador ou no seu MP3? Então acesse meu site www.lucianopires.com.br ou deixe um recado pelo número operadora 11 4195-6343. E para encerrar, uma frase bomba do escritor francês Victor Hugo: quando a ditadura é um fato, a revolução se transforma num direito. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.